5-1-7, chama agora Recife, frequência 126.0 até na 128.8. 260-288 até 3507, boa. Thank you. Prefeitura Colima, autorizada a final do ILS X-Ray, desoperador 2002, o ajuste 1021, informe estabilizado. Tenta autorizado, final do X-Ray 1010, com 1021, para repassar estabilizado, Prefeitura Colima, desoperador 2002. 292, bom dia, sua identificação, chegada da Mediona, desça para o nível 050. O meu Victor Aculima está estabilizado? Está precisando agora, Victor Aculima. O ponto final chama para Salvador, frequência 118.95. 18.95, bom dia, Victor Aculima. Sim. Exato, direto Itaque, igual no 092. Ah, meu Victor é Aculima, que nem vai no 092, com a informação, retroativizar algum canto. Pouso, pistão no zero, vento no 50, dá um 5 mais, pistão molhada. Ele pouso no zero, Vitor Aculima. A Lima tem pistão no zero. A Lima tem 1-0-1-2-3-3. O Vitor é Aculima, no solo 95, libere a direita e chame o solo Salvador, né? Não tem jogo no final. Será a direita, vai chamando o 219, bom dia. Três, três, autorizado no colágeno 0, venha tudo meia 0 grau, 5 mais. A hora já tem livre de colagem. 1, 2, 3, 17, chame o controle 120.8. 208, bom dia, Sereto, com 223. Visibilidade 5 km e chuva leve sobre o campo com a final da 10 e a final da 17 com bastante chuva. Autorizado, procedimento 0092. Sim, autorizado, 0092, deixa para 2010, hoje chamou 02, não me fale estabilizado. Você será estabilizado, 0092. Controle 1233. Passou. Foi de alerta. Autorizado, direto alerta, 1233. Foi de alerta, 1233. Chico, bom dia, sua identificação, desça para 4.003, tiveram breve o ajuste no 021. 4.000, chegando na ponte, 1.021, certo aqui. Vento 200 graus com 4 nós, pista molhada. Quem? 1090. 29, direita 1219, Paulo. Para 4753, bom dia, sua identificação, deixa para 4000 pés na chegada frente, o azul 1021. Azul 2704, bom dia. Deixa para 3000 pés, o azul 1021, informe estabilizado. Estabilizado o final, 1021, no terceiro dia, o 1755, chamou estabilizado. Está chovendo no aeroporto agora, Matheus? Deixa eu olhar sobre o campo. Está ok. Comenta para hoje, decolou aos 3-1, chame o controle agora e 1-0 no final. 1-0-8, para favor. Bom dia, Papa Romeu, Papa Rosso decolou. Meu Papa Golfo, bom dia, contato radar decolagem, suba para nível 430, apoio 2000 autorizado, direto a Elefa. Tá 20, 2000 com a Elefa, Papa Golfo. Decolou aos 33, chame o controle 1-2-0-0-8. 0-8, obrigado, bom dia. Conselho de Salvador, bom dia, azul 2704, na Fuca. Azul 2704, contato radar da colagem, saída Fuca, sobre o número 350. Saída Fuca 350, azul 2704. 1-2-7-0-4, forma desvio à direita na proa 080, aproximadamente 20 milhas. Pode desvio, Azul-2-7-0-4, pode desvio direto ao Jamo. Pode desvio direto ao Jamo, Azul-2-7-0-4. Azul 2704, chame Recife agora. Frequência 12685, terna 125.45. Recife agora 2085, terna 2545, obrigado. O Rio pode desviar pela direita aqui, senhor amigo? O meu livro desvio de informação, Rio 5973. 73. Cruzado com o pistão no zero, o vento 190 graus 5 nós, pistão molhado. 71755, autorizado por pouso, 1 0. Após desvio, vai para a posição Gema. Cheguei após desvio, direto Gema, isso, 973. Bom dia, sou meu identificação, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 021. 021, identificou 10 para 4 mil pés, o 4981. 55, vamos para o 2, o valor direito, chame o sol, o desenho deixa na nave. Esperando a direita, 1219, com 755. Lima do Mal, Sione, Chico Taro Taxi. Chama de Recife agora, frequência 1-2-8-5, alternado 1-2-5-4-5. 2-8-5-2-5-4-5, obrigado. 1-4-7-5-3, completa final, chama de Salvador, 1-1-8-9-5. 2-9-5, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, tá 4-7-5-3, ILS X-ray. 4753, hoje de aproximação, que negar 1021, reporte o estado da pista. Reportado estado 4753. Está livre da restrição da chegada azul 4989. Livre das restrições azul 4989. Lima Alfa, autorizado táxi, chame na interseção para ingresso. Salvador, 4753, autorizado por 1-0, vento 2-0-0 graus, 4 nós. Livre, posto, está 1-0, tá, 4753. Autorizado ingresso, reporte aéreo próximo. Solo aos 4 horas, direita 1-2-1-9-9. Direita 1-2-1-9, solo 3-0, 4-7-5-3, coxa. Tava no Jorge Massa, autorizado, decolagem 17, vento 210 graus por nós. Nós voltamos, autorizado a final 2.2.6.3, vento para 2.3, hoje 9.0.2.1, informe estabilizado. Para 2.10, autorizado sinal, procedimento ILS-X-Ray, pista no 0.049.8.1, informe estabilizado. 970, direção do Rio de Janeiro. Biela 970, autorizado, Belém, Nicolau, pista 10, vento 250 graus com 03. A gente rola da 10, Belém, 970. Agora sobre o campo 4981.